Só vê quem crê. A Bíblia diz que aquele que crê vê a glória de Deus. Hanarabasuia. Eu creio. Eu creio, por isso que eu vejo. Eu já vi coxo andar. Eu já vi cego enxergar. Eu já vi mudo falar e surdo ouvir. Ela vinha sofrendo. Há muito tempo esperava um milagre. Tão repetido se tornou seu lamento. Vivia excluída da sociedade. Já não sabia onde estavam os amigos. Era humilhada, considerada impura, desesperada e em grande tormento. Gastou tudo que tinha em busca de cura. Olha só, ouviu falar de Jesus Cristo e num instante determinou que aquela era sua chance. Rompeu a multidão sem comigo assim.